Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é para nós uma emissão muito especial. Após muitas emissões, estamos na última, nesta longa caminhada em que lhe fomos apresentando, desde 1956, os principais vencedores do Festival Eurovisão da Canção. Trouxemos-lhe, sobretudo, interpretações ao vivo. E hoje vamos ter 100% das músicas interpretadas ao vivo. Estou ansioso por chegar ao ano de 2010. Mas foi em 2003 que ficamos com a Sertab Erener, da Turquia. Em 2004, na Turquia, realizou-se o Festival Eurovisão da Canção. Em 2004, mais uma vez, a Rússia ficou em segundo lugar. É verdade. E quem venceu foi uma vizinha sua, a Ucrânia. Pois é, pela primeira vez a Ucrânia vencia um festival da Eurovisão da Canção. Era importantíssimo, em termos políticos, em termos de aproximação, era importantíssimo. Wild Dance foi a música que venceu por um nome que até nem é muito difícil de decorar. Ruslana. Nem é muito difícil, até parecido com Rosana. Ruslana é a música, aliás, é a intérprete que venceu o festival Eurovisão da Canção com Wild Dance. Em 2005, o nome mais fácil. E daí, talvez não. A música chama-se Number One. A intérprete foi Helena Paparizou. Ela interpretou esta música, My Number One, que contagiou toda a gente no ano de 2005. Foi, aliás, o sucesso de verão daquele ano. My Number One ficou em primeiro lugar do Festival de Eurovisão em 2005 pela Grécia, por Helena Paparizou, que depois até teve um outro sucesso, Mambo. Mas isso já são outras cantigas. Vamos ouvir essas duas músicas para abrir mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Espero que gostem. É a última, desde que... A última, atenção, a última desta caminhada. Vamos hoje chegar a 2010, ou para ouvir Lena Meyer. Mas isto é mesmo no final da emissão. Vamos então à música. Começamos com Ruslana e Wild Dance, que venceu o Festival de Eurovisão da Canção pela Ucrânia em 2004. E depois, a música que dá pelo nome de My Number One, venceu pela Grécia em 2005, na voz de Helena Paparizou. Estamos de volta depois de Number One, que foi de facto a Number One do Festival de Eurovisão da Canção de 2005. Mas vamos agora para o ano de 2006, um ano surpreendente para quem gosta de Eurovisão. É que em 2006 foi a Finlândia a vencedora, e nada de estranho daqui, mas os vencedores, esses sim, surpreenderam. Hard Rock Hallelujah! A música dos Lordi, aliás, que surpreendeu tudo e todos. Talvez pela surpresa tenha mesmo vencido, por este motivo, o Festival da Eurovisão. Vamos então ouvir os Lordi, que em 2006 cantaram Hard Rock Hallelujah e venceram o Festival da Eurovisão da Canção pela Finlândia. Em 2007 foi Maria Serifovic, que com Molitva venceu pela Sérvia e Montenegro. Seria a única vitória da Sérvia e Montenegro, já que em 2008 a Sérvia e Montenegro separaram-se, dando então lugar à Sérvia atualmente e ao Montenegro atualmente. Ora então, em 2007, Sérvia e Montenegro venciam o Festival da Eurovisão da Canção com Molitva de Maria Serifovic, com um destaque para este tema, não só por ser em termos de género, totalmente oposto ao vencedor anterior, como também é cantado em sérvio, o que é de facto uma surpresa, já que os últimos trabalhos tinham sido vencedores, mas cantados em inglês. Exemplos? Por exemplo, Hard Rock Hallelujah, ainda Number One, Wild Dance, e podemos recuar mais da Turquia, a da Letónia, enfim. Maria Serifovic vencia cantando uma música na sua língua, em 2007. Em 2008 foi a vez de Dima Milan vencer com Believe, a música que representou a Rússia, e então o festival de 2009 realizou-se em Moscovo, onde com Fairy Tale, a Alexandra Rybak venceu o festival da canção. O festival da gravação da canção. Surpreendeu tudo e todos com a sua música. Fairy Tale, aliás, foi um vencedor indiscutível. Alexandra Rybak foi um vencedor indiscutível. Em 2010, já lá vamos. Posso adiantar então que em 2010 realizou-se este festival na Noruega. Creio que pela segunda vez, a terceira vez aliás, que se realizou então um festival em Oslo, capital da Noruega, que aliás, segundo se diz por aí, é o país mais feliz do mundo. Será? Neste ano não foram, mas ano passado foram. Ora bem, então ficamos, recordo então os temas, em 2006 Hard Rock Hallelujah, dos Lordi. Em 2017, Molitva, de Maria Serifovic, pela Sérvia e Montenegro. Em 2008, Believe, de Dima Milan, pela Rússia. E em 2009, Fairy Tale, de Alexander Rybak, pela Noruega. Em 2009. Eu volto daqui a pouco para lhe apresentar a última música desta nossa longa caminhada até o ano de 2010. Vamos ouvir daqui a pouco Lina Meyer. Até já! Are crippled on this sinner's night. Looks are the lambs with no guiding light. Once come down like thunder, the rocks are about to roll. It's the apocalypse, now bear your soul. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of fools. And as the moon is rising, give us the sign. Now let us rise up in the world. Rock and roll angels, ring thy heart, rock hallelujah. Give us an ancient soul, I have a right. Rock and roll angels, ring thy heart, rock hallelujah. God's creation, supernatural high. Go! Hey, hey, hey, hey! Yeah! The true believers, thou shalt be saved. Brothers and sisters, keep strong in the faith. On the day of reckoning, it's who that wins. You will see the chokers soon will be the new kings. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of fools. And as the moon is rising, give us the sign. Now let us rise up in war. Rock and roll angels, bring that heart, rock hallelujah. Give us an angel story, one have a right. Rock and roll angels, bring that heart, rock hallelujah. God's creation, supernatural high. Hey! Wings on my back, I got horns on my head. My fangs are sharp and my eyes are red. Not quite an angel or the one that fell. I choose to join a circle set you to hell. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Hard rock, yeah. Rock and roll angels, bring that hard rock, hallelujah. Give us an answer, so we won't have a right. Rock and roll angels.

can stop me if I just believe, and we believe in you. Ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Estamos na última música destas histórias da Eurovisão. É o sétimo tema e venceu o Festival da Canção da Eurovisão no presente ano, ou seja, em 2010. Chama-se Lena Maia e com o tema Satellite venceu este festival realizado então na Noruega. Esta será a música que irá anteceder as minhas despedidas. Quero despedir-me convenientemente desta longa caminhada que fizemos até 2010. Vamos à música. Lena Meyer com Satellite. I love you. just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. You're crazy. Love, I love. I gotta tell you how I feel about you. Cause I can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I would fall out into the night. Can go a minute without your love. Oh, love. I gotta tell you how I feel about you. Cause I can go a minute without your love. Love, love. É assim que nos despedimos desta longa caminhada pelos vencedores da Eurovisão desde 1956 até ao presente ano de 2010. A maior parte das músicas que ouvimos foram, felizmente, ouvidas ao vivo. Portanto, conseguimos o nosso objetivo. Trazer-lhe os vencedores, todos os vencedores do Festival de Eurovisão da Canção, na sua esmagadora maioria, interpretações ao vivo. Não sei quem será o próximo vencedor, mas tenho cá um feeling que é desta Portugal, que vamos vencer o Festival da Eurovisão. E se não for para o ano, há de ser em 2012. E já que o mundo finda em 2012, se fôssemos nesse ano vencedores, seríamos vencedores ad eterno. Já que não haveria mais festivais da Eurovisão, seríamos para sempre os vencedores da Eurovisão. É uma boa perspectiva, não é? Uma boa perspectiva para finalizar então a emissão de hoje do História da Eurovisão aqui na Rádio Antena Web. Estimado ouvinte, tenha a continuação de uma ótima noite, fique bem, um forte abraço e até de hoje a 8 dias.